Olá, ouvinte! Está no ar mais um Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Bárbara Fernandes e junto com Caio Roberto acompanho você nesta edição. É isso mesmo. Olá, Bárbara. Seja muito bem-vindo, ouvinte. Fique sempre por dentro do nosso rádio jornal. Você pode acompanhar as edições passadas, bem como reportagens e entrevistas especiais, no site da nossa web rádio. O endereço é www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Hoje, a gente dá início à nossa série de reportagens especiais sobre medicina alternativa. Confira agora o que também é destaque nesta edição. Na Escuta, informação que toca. Universitários deixam o Brasil para buscar oportunidades esportivas em outros países. Já ouviu falar em ASMR, o fenômeno que virou tendência no YouTube? Na série de reportagens especiais, saiba mais sobre medicina alternativa e seus métodos de cura reconhecidos pelo SUS. No episódio de hoje, você fica por dentro de uma das mais praticadas técnicas desse ramo, a acupuntura. Saúde pública e aborto. Entenda um pouco mais sobre essa questão polêmica. E ainda nesta edição, você ouve uma resenha crítica do filme Juno. A película retrata a problemática da gravidez na adolescência. Tudo isso você confere agora no Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O pouco incentivo e a escassez de políticas públicas esportivas no Brasil tem levado alguns estudantes atletas a deixarem o país. Eles buscam novas oportunidades em outros países. Pois é, Caio. Na reportagem que eu preparei e que abre essa edição, eu explico um pouco mais do cenário esportivo universitário brasileiro e americano e como isso influencia na jornada do atleta. Em junho deste ano, a hashtag Somos Esporte Universitário movimentou atletas, autoridades e organizações. O motivo, a medida provisória 841. Nela, o presidente Michel Temer transfere parte dos recursos arrecadados pelas loterias federais para o Ministério da Segurança Pública. Com a nova medida, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU, não teria mais repasse de verba federal. O caso é só um de muitos episódios de desvalorização do esporte universitário brasileiro. Nesse cenário, o pouco incentivo e a escassez de políticas públicas esportivas no país fazem com que muitos jovens atletas deixem o Brasil e busquem oportunidades em outros países. Luiz Azarias largou a faculdade de administração na UFO para estudar e treinar na Texas Christian University, nos Estados Unidos. Enquanto o atleta universitário nos Estados Unidos ele faz uma ponte para o profissionalismo, então ele é uma janela para tanto de grandes esportes, pensando no futebol americano como NFL, são processos de seleção, né, para você fazer, formar profissionais. Grandes nomes das universidades se tornam grandes nomes profissionais. Apenas no nível de natação, 50% de todos os atletas que vão para as Olimpíadas, e eu falo até do mundo, estão presentes nas ligas universitárias como atletas. Então, são esformadores de atletas, são escolas formadoras de atletas. Enquanto aqui não tem nenhum vínculo, nenhum suporte, na minha opinião. Lá, o controle administrativo das instituições de ensino é somado a uma política integrada entre academia e esporte. De acordo com Thaleson Fagundes, educador físico que realizou o intercâmbio de estudantes atletas para os Estados Unidos, muitas instituições americanas oferecem bolsas de até 100% para alunos que se dedicam a praticar alguma modalidade esportiva. Lá existem diversas ligas esportivas universitárias em que os estudantes podem pleitear bolsas de estudos. E todas as ligas são monitoradas e todo atleta bem-sucedido, ele é comprado, como se fosse no profissional aqui no Brasil, ele é comprado por outras universidades, que uma universidade maior faz uma proposta para que ele mude de universidade, para que ele continue os estudos e jogue por ela na próxima temporada. No Brasil, o responsável por formular e implementar políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte é o Ministério do Esporte. E até existe a Lei de Incentivo ao Esporte, mas na prática é bem diferente, como conta Fernando Marinho Mesadre, coordenador do projeto Inteligência Esportiva, em parceria com o Ministério do Esporte. A grande falha, o grande problema, né, de uma política, política pública específica para o esporte universitário, né, é a falta de articulação existente entre o esporte educacional, que deveria ser, né, a iniciação esportiva para o rendimento, e o esporte de alto rendimento, que o aluno atleta possa efetivamente treinar dentro das universidades, seja essas universidades públicas ou privadas. Fernando Marinho Mesada revela que melhorias são necessárias. Eu não tenho dúvida, o que precisa ter é uma política efetiva para o desenvolvimento dos atletas, né? Quando a gente fala em uma política efetiva, primeiro, uma política de permanência desses atletas dentro das universidades, uma política de construção ou manutenção dos equipamentos esportivos, seja a pista de atletismo, boas piscinas, em todo o material, toda a infraestrutura para os atletas. Nesse sentido, Thaleson Fagundes reforça que o desenvolvimento do esporte universitário brasileiro depende muito do governo do nosso país. A gente podia ter muitos outros atletas, a gente podia revelar muitos outros talentos que a gente sabe que tem em todas as universidades se o dinheiro fosse bem administrado, bem aplicado e o esporte universitário tivesse mais atenção do governo brasileiro. Na escuta, Bárbara Fernandes. Você já ouviu falar de ASMR? Está por dentro de uma das maiores modas da internet atualmente? Se você, ouvinte, quer descobrir mais sobre isso, recomendamos que coloque agora seus fones de ouvido para entender tudo sobre esse fenômeno. O que você acabou de ouvir é parte de um vídeo de ASMR. A resposta sensorial autônoma do meridiano, mais conhecida como ASMR, é um fenômeno causado por estímulos auditivos ou visuais que produzem uma agradável sensação de formigamento e relaxamento, normalmente na cabeça e no couro cabeludo. Esses estímulos podem ser encontrados na vida real, mas são mais comuns ao assistir certos vídeos. Nos últimos anos, cada vez mais pessoas têm produzido e consumido vídeos de ASMR, o que levou ao surgimento de uma enorme comunidade online dedicada somente a isso. O fenômeno ainda é algo muito novo e difícil de ser compreendido, por atingir cada pessoa de uma forma diferente. Mariane Carolina Rossi, produtora de conteúdo ASMR do canal do YouTube Sweet Carol, conta alguns dos principais efeitos. O ASMR atinge diversas respostas em cada indivíduo. Uns sentem sono, outros apenas relaxam, alguns não sentem nada, tem outros até que se excitam. Eu, como você perguntou, o que eu sinto quando eu escuto, eu sinto muito arrepio no couro cabeludo, como se alguém estivesse me fazendo um cafuné virtual. É muito interessante. Quando eu tô muito cansada, eu até chego a dormir. É exatamente por essas sensações que muitas pessoas, assim como estudantes de direito, Ian Teixeira, escutam a ASMR frequentemente. Hoje em dia eu escuto mais ou menos umas 2-3 vezes por dia. Sempre antes de dormir eu escuto. E às vezes durante a tarde também, para relaxar e tal. A maior parte das vezes é essa motivação mesmo, assim. É relaxar. Eu sei que tem gente que escuta a ASMR para se concentrar enquanto está estudando e tal. Mas isso não funciona muito para mim. Eu sempre acabo ficando com sono. Então é mais para relaxar mesmo. Além disso, existem centenas de relatos de que o ASMR também ajudaria pessoas com depressão, ansiedade e outros distúrbios. Já existe comprovação científica desses benefícios. Pesquisadores da Universidade de Sheffield comprovaram através de um estudo que a ASMR faz com que as pessoas diminuam a frequência cardíaca significativamente, se mostrem mais relaxadas e com mais pensamentos positivos, incluindo relaxamento e sentimento de conexão social. Cláudia Ferraz, do canal do YouTube e da Twitch, Nordlys ASMR, conta um pouco sobre a sua experiência com ASMR e crises de ansiedade. Quando isso acontece comigo, depois que eu comecei a assistir ASMR, parou muito, sabe? Tipo, diminuiu bastante. Mas quando eu deito na cama, ponho um ASMR, fone de ouvido, obviamente, porque a ASMR funciona melhor com fone de ouvido. E eu deito na cama e eu fecho os olhos e eu começo a meio que mergulhar naquilo que está acontecendo. É como se fosse uma realidade paralela àquilo que eu estou vivendo, aquela situação que eu estou passando de ansiedade, de pânico e tal. E com isso me ajuda. Por ser um fenômeno recentemente descoberto, ainda há pouquíssimos dados sobre isso. Mas o público só vem crescendo, o que também aumenta o interesse dos pesquisadores. Caio Roberto, para o Na Escuta. E na entrevista dessa edição, nossa repórter Thaís Degani fala com a estudante Mariana Célia de Oliveira. Mariana tem esclerose múltipla e conta como é conviver com essa doença. Olá, ouvinte! Você já ouviu falar da esclerose múltipla? Ela é uma doença autoimune que afeta o cérebro e a medula espinhal e não tem cura. O sistema imunológico do corpo de quem tem a doença confunde as células saudáveis do corpo com as células intrusas e atacam elas, causando lesões nas proteções dos nervos. A causa da doença ainda é desconhecida e seu tratamento tem a finalidade de evitar que a esclerose evolua. A estudante de Direito Mariana Célia de Oliveira, de 20 anos, tem esclerose múltipla e conta sobre sua experiência com a doença. Mariana, obrigada pela presença. Você descobriu que tinha esclerose múltipla aos 14 anos. Como foi para diagnosticar a doença? Foi um susto, porque até então a doença não tinha se manifestado, mas os sintomas aos poucos foram aparecendo. Começou com uma dor de cabeça e tontura. No dia que eu senti, eu achei que não era nada demais. Achei que podia ser enxaqueca, alguma coisa que talvez eu teria comido, falta de dormir. No dia seguinte, eu acordei e não conseguia dominar nenhum movimento do meu corpo. O lado esquerdo do meu corpo, principalmente, perdeu totalmente a força. Então, depois de passar por vários médicos, eu fiz um exame, fiz uma ressonância, na qual eu fui diagnosticada com a doença. Você está tomando remédio para tratar da doença. Apesar disso, a esclerose traz limitações na sua vida? As limitações atrapalham, só que no meu caso não são as limitações físicas que atrapalham, porque graças a Deus eu não fiquei com nenhuma sequela, o que acontece com muitos pacientes. Na verdade, a maioria das pessoas tem sequelas da doença, mas sim as limitações devido às medicações que eu tenho que tomar, né? Que atrapalham o meu dia a dia, atrapalha o meu sono, interfere muito no meu psicológico. Eu sempre tenho que me programar antecipadamente para sair, para viajar, com relação à alimentação também. Eu sempre tenho que saber para onde eu estou indo, que horas eu vou dormir, se em tal lugar eu vou poder tomar minha medicação, se o lugar que eu estou indo vai me proporcionar uma alimentação adequada para eu não acabar passando mal. Então, traz algumas limitações, sim. Você mencionou a dificuldade em relação ao medicamento que trata a doença. Você pode falar mais sobre isso? Eu acho que a minha maior dificuldade é realmente isso de lidar com as medicações. Porque ao mesmo tempo que é uma saída, que você enxerga assim, uma esperança para controlar a doença e viver bem, por outro lado, ela te limita muito no dia a dia. E ainda para piorar, são medicações muito caras e a maioria delas gira em torno de R$30 mil. E agora eu estou precisando tomar uma que custa mais de R$100 mil. O governo não está liberando para mim. Eu já entrei com um processo e agora a gente está aguardando a resposta. Só que isso é uma limitação porque, como eu não posso ficar sem medicação, eu tenho que ficar controlando. Então, mensalmente eu tenho que fazer internações, tomar corticoides. E isso interfere diretamente no meu corpo e no meu bem-estar, porque eu sinto muitas dores. Então, eu acho que as maiores dificuldades e limitações, na minha opinião, são as limitações decorrentes da medicação e, principalmente, essa dificuldade de ter acesso à medicação, de você ter sempre que ficar lutando para conseguir uma coisa que deveria estar disponível sem tanta burocracia para você, já que é a sua saúde. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a estudante Mariana sobre a doença esclerose múltipla. Thaís Degani, para o Na Escuta. Pela quinta vez na história do Prêmio Nobel de Química, uma mulher é premiada. A cientista Frances Arnold recebeu o título pela sua pesquisa direcionada para a produção de enzimas e anticorpos para novos produtos químicos e remédios. O uso de enzimas desenvolvido por ela inclui a fabricação mais ecológica de substâncias químicas e ajuda a solucionar problemas químicos da humanidade. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Fitoterapia, antroposofia e acupuntura. Já ouviu falar nesses nomes alguma vez? Esses são alguns dos métodos terapêuticos que vamos conhecer ao longo da nossa série de reportagens especiais, que começa hoje. São práticas integrativas e complementares da medicina tradicional e alternativa oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. O episódio de hoje fala sobre acupuntura, técnica milenar chinesa bastante conhecida no Brasil e que tem ganhado cada vez mais adeptos em busca de um novo estilo de vida. Do latim, acupuntura. Em português, agulha e punção. É daí que vem a palavra acupuntura, técnica milenar da medicina tradicional chinesa que se espalhou pelo Ocidente a partir do século XVII e que desde então tem se tornado cada vez mais popular do lado de cada globo. A prática, que surgiu há 5 mil anos atrás, é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma das técnicas da medicina complementar indicada para o tratamento de mais de 40 patologias. Yin-yang, taoísmo, meridianos. Esses são alguns dos conceitos chaves da técnica oriental. Para a acupunturista e educadora física Solange Lourenço, todos esses conceitos levam a um lugar comum, ao equilíbrio e à disciplina. A medicina tradicional chinesa tem toda uma capacidade para te equilibrar, como um todo e resolver qualquer tipo de patologia, desde que você aceite a proposta do seu terapeuta. Essa capacidade de equilibrar tudo isso, tanto a hipertensão quanto questões cardiovasculares, principalmente a obesidade, que é muito ligada à ansiedade. Mas o que acontece no organismo humano? O que fazem as famosas agulhas? De acordo com Solange, elas agem nos acupontos do corpo, lugares que, para a acupuntura, é o começo de tudo. Esses pontos, chamados acupontos, eles são meridianos que nós temos na superfície do corpo, e esses meridianos, ele vai estar ligando a superfície da pele com órgãos internos. Então, nós temos 12 meridianos, que são 12 órgãos e 12 vísceras, e que eles comunicam no corpo todo, ligando a superfície, que quando você coloca e insere uma agulha, é bem superficial. Então, o meridiano está na superfície, mas ele liga aos órgãos internos. A economista Michele Bisinotto é um exemplo dos efeitos positivos da acupuntura. Michele conheceu o tratamento como uma alternativa para curar suas crises de enxaqueca e hoje a prática já se tornou um novo estilo de vida. Você tem que procurar uma qualidade de vida, é tudo um agregado. Você precisa de fazer uma atividade física, se equilibrar mais emocionalmente, né? Porque às vezes a gente tem picos na nossa vida que impactam muito e a acupuntura ajuda nesse equilíbrio. Eu quero ser um idoso doente ou um idoso que está na academia sempre que está bem? Não, eu quero ser um idoso que está na academia, que sempre está bem, que tem qualidade de vida. De acordo com a Associação Brasileira de Acupuntura, o método foi introduzido no Brasil nos anos 50. Diversas pesquisas têm validado a prática na área científica. Estudos recentes revelam que a acupuntura está diretamente ligada à manutenção da pressão arterial, cura de atrofia muscular e até redução do estresse. Um artigo publicado no jornal inglês Acupuncture in Medicine, em 2017, afirma que a marcação de acupontos nas orelhas reduziu em até 6% o índice de massa corporal em alguns pacientes estudados. Atualmente, a acupuntura integra o quadro de práticas complementares oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com base na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 2 milhões de atendimentos no SUS desde sua implantação em 2017. Para Solange, a prática atua na prevenção e vai muito além do tratamento da doença. A acupuntura, ela é vista como preventiva porque ela é muito eficaz nessa questão da prevenção. Porque tanto uma pessoa doente ou não doente, ela pode estar fazendo a acupuntura porque ela vai equilibrar o corpo como um todo. A acupunturista ainda reforça, é necessário desmistificar a prática. Porque ainda tem, assim, uma necessidade muito grande de estar divulgando o que, que a acupuntura trata. Porque, às vezes, por ter iniciado muito na questão de dor, eles acham que a acupuntura só atende a dor. Michele concorda e deixa o recado. A acupuntura é uma aliada que ajuda a prevenir problemas muito maiores no futuro. Alternativas para a gente ter uma qualidade de vida. Porque depois que você pega uma doença muito grave, é pior. É um tratamento muito doloroso para todos. Então, não deixe isso acontecer. Trata antes. Em Uberlândia, o Centro de Referência em Saúde do SUS atende gratuitamente pacientes encaminhados por médicos para sessões de acupuntura. Para saber mais, é só ligar no telefone 3229-7772 ou ir até o local de atendimento. O endereço é Avenida Duque de Caxias, número 63, no centro. Aqui quem fala é Pedro Silva, para Na Escuta. Chegou a hora do nosso quadro de crítica de mídia. Quem solta o verbo nessa edição é nossa repórter, Cassiana Batista. Ela comenta o filme Juno, a produção independente de drama e romance lançada em 2007. Aborda a problemática da gravidez na adolescência. Confira. Solta o verbo. Solta o verbo. De maneira original e inteligente de apresentar a perspectiva da maternidade, o filme Juno foi bastante aclamado pela crítica. Dirigido por Jason Reitman e escrito pela Diablo Cody, o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2008 e também foi indicado em mais três categorias, sendo elas melhor filme, melhor diretor e melhor atriz para a protagonista Ellen Page. Juno é um filme independente e teve um lucro 10 vezes maior que o seu custo apenas no primeiro mês que esteve em cartaz. A personagem Juno é uma garota de 16 anos, proativa e independente, que engravida de seu melhor amigo. A partir daí, ela passa a lidar com uma série de questões que envolvem a descoberta dessa gravidez e as decisões que surgem nesse processo. Depois de considerar brevemente a possibilidade de um aborto, a garota acaba optando por entregar o bebê a um casal que não consegue ter filhos e recebe o apoio de seu pai e sua madrasta. O filme apresenta as expectativas de Juno acerca da adoção, além de acompanhar o crescimento e desenvolvimento da protagonista durante sua gestação e em seu cotidiano na escola. A garota tem uma personalidade rebelde e ácida, mas também é uma adolescente desenvolvendo sua maturidade para encarar as responsabilidades da vida. Outra questão importante a ser destacada é a trilha sonora do filme, que complementa toda a história, com músicas clássicas e alternativas, como a canção tema, também interpretada pelo casal de atores principais, Anyone Else But You, que vamos ouvir um trecho a seguir. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else. Juno cativa por sua abordagem envolvente sobre o tema. O filme aborda todas as escolhas e entendimentos, além de mostrar sua perspectiva do mundo, o que torna a história singela e memorável. O filme foge do roteiro clichê. Ele é despretensioso e mostra os conflitos de forma interessante e honesta. Juno cumpre com a proposta e proporciona ao espectador momentos de drama e comédia. Os conflitos são desenvolvidos de forma sensível, com diálogos sarcásticos e bem construído entre todos os personagens. Na escuta, Cassiana Batista. O aborto ainda é uma questão polêmica nos dias de hoje. Apesar das controvérsias e da sua criminalização pela legislação brasileira, mais de 1 milhão de mulheres, entre 18 e 49 anos, já fizeram algum aborto provocado. Os dados são da Pesquisa Nacional da Saúde, de 2013. Na reportagem que você ouve agora, a gente fala sobre a questão de saúde pública que se esconde por trás dos números e das leis. O processo em si do aborto foi muito tranquilo, mas a minha recuperação foi bem complicada. Fui diagnosticada com hiperprolactinemia, que é quando o seu organismo ele produz a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, sem estar precisando. E isso é um pouco causado pelo emocional, mas ter estado grávida foi o estopim, né, para que a doença estourasse. Mesmo não tendo ficado nada do aborto, ele gerou essa doença, que gerou uma infecção, que deu alguns cistos no canal do meu ovário esquerdo. E quando eu passei por tudo isso, eu, Eu neguei muita coisa e até hoje eu não parei para encarar direito essas consequências. Então, tudo isso afetou bastante meu psicológico, que também afetou bastante na minha doença. Isso foi muito pior do que passar pelo aborto, sabe? Afetou muito mais minha autoestima, toda a minha vida, do que o aborto em si. E eu jamais não quero que nenhuma outra mulher seja colocada nessa situação. Então, hoje em dia eu faço disso a minha luta. Infelizmente, ainda não deu um ano do aborto, então meu crime ainda não prescreveu, eu ainda posso ser presa por isso. Então, eu não posso sair contando uma história e falando abertamente sobre isso. Segundo o artigo 124 do Código Penal brasileiro, o aborto induzido é considerado crime contra a vida. A pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão, caso o procedimento seja provocado pela própria gestante ou com seu consentimento. Há 3 situações em que o aborto não é criminalizado: em caso de estupro, risco de morte para a mãe e se o feto for diagnosticado com anencefalia, doença causada pela má formação do cérebro durante a gestação. Apesar disso, a ginecologista obstetra do projeto Nua Vidas, do Hospital de Clínicas da UFO, Helena Paro, pontua que o atendimento a essas mulheres ainda é precário, até mesmo quando previsto por lei. A gente tem, no Brasil inteiro, um pouco mais de 60 serviços de abortamento legal cadastrados no Sistema Nacional. E destes, um pouco mais da metade relataram ter realizado pelo menos 1 procedimento nos últimos 10 anos. Então, o que temos na lei é muito diferente do que temos na prática. É muito difícil que uma mulher tenha acesso ao aborto legal no país em 2018. Uma estimativa assinada pela Organização Mundial da Saúde aponta que 25 milhões de abortos não seguros foram realizados anualmente entre 2010 e 2014. Helena enfatiza ainda que o aborto faz parte da vida reprodutiva das mulheres e é, por isso, uma questão de saúde pública. As mulheres menos favorecidas, as mais pobres e as mulheres negras são as que mais sofrem as consequências de um aborto clandestino, porque não têm acesso às medicações, que no mercado negro, geralmente as medicações são mais caras, e recorrem a procedimentos cirúrgicos na via clandestina. São essas mulheres que morrem em decorrência de abortos inseguros no Brasil. O governo federal não tem informações sobre o número de abortos clandestinos realizados no país, justamente por sua ilegalidade. No entanto, o DataSus estima que, em 2017, mais de 120 mil mulheres tenham sido internadas para curetagem e aspiração manual intrauterina após um aborto induzido. Além das mulheres, o orçamento público sofre com as consequências do aborto ilegal. O estudo Os Custos e Benefícios do Investimento em Saúde Sexual e Reprodutiva, realizado pelo Instituto Guttmacher, aponta que procedimentos pós-aborto custaram US$ 232 milhões a países em desenvolvimento em 2014. Enquanto isso, se todos os abortos fossem legalizados, o valor cairia para 20 milhões, menos de 1/10 do que foi gasto. Diante de todos esses dados, a ginecologista conclui: hoje, qualquer mulher tem acesso à informação e pratica o aborto independentemente da sua criminalização. E a pergunta que se faz é: essa mulher deve ser criminalizada? Essa mulher deve ter negado o seu direito ao acesso à sua saúde reprodutiva? Camila Romão, para Na Escuta. E o Na Escuta está chegando ao fim. Você sempre pode conferir esta e outras edições do nosso programa no nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Lá você encontra entrevistas, reportagens, programas temáticos e outras edições do Na Escuta. Vamos aos créditos. Na edição, Ana Júlia Gotardello. Nas reportagens, Bárbara Fernandes, Camila Romão e eu, Caio Roberto. Na produção de entrevista, Thaís Degani. No quadro Crítica de Mídia, contamos com a produção de Cassiana Batista. E na reportagem especial, Pedro Henrique. No apoio técnico, Marcelo Melazo. Tudo isso sob orientação do professor Vinícius Dorni.